Eu acho que Aquela é a direita, a vida atrás. Vender isto ao braço. Em Moedas de Ouro. Isto era muito atual. Isto só se explica porque o Duque de Bragança estava muito precisado de dinheiro. Tinha feito uma expedição ao norte da África em que tinha gasto quantias muito altas e, portanto, precisava também de capitais. E é com o dinheiro do Vasco da Gama que compra as vilas e, depois de ter as vilas, o rei lá o fez então conde da Vidigueira. Porque o rei tinha prometido que o havia de fazer conde. Mas conde de quê? Tinha que ter uma terra. Ele não tinha terra nenhuma. Portanto, comprou a Vidigueira e foi feito conde da sua própria terra. Não se sabe se ele esteve aqui, se não. Isto é que é dizer a verdade. Se esteve, foi neste castelo. Aqui, dentro do castelo, havia um passo. E o passo era precisamente este lugar em que eu agora estou. Ele não teve muito tempo para estar aqui, porque a compra é em dezembro de 1519 e ele, em 24, voltou à Índia. Durante esse tempo, ele não construiu aqui palácio nenhum, portanto, ele certamente veio muitas vezes. Olha, logo em 20, adquiriu isto em dezembro de 19, logo em 20, mandou fazer aquela torre que tem um sino, e o sino ainda lá tem escrito. Este filho foi feito pelo Conde Dom Vasco em 1520. Ainda hoje, as baladas daquele sino são no bronze, mandado fundir por Vasco da Gama. Diz uma lenda que foi até fundido com um dos canhões das naus que ele trouxe da Índia. Não sei se é verdade. Mas aqui tem porque é que a vila da Vidigueira está tão ligada ao Vasco da Gama. A propósito de Vasco da Gama, queria chamar-lhes a atenção para que é uma obra que tem uma mais rica coleção iconográfica de imagens sobre Vasco da Gama é este número, é o número 33 da revista Oceanos, que é publicada pela Comissão Nacional dos Descobrimentos. Esta parte gráfica é, na verdade, muito notável. É o melhor que até hoje se fez sobre Vasco da Gama. Quanto à parte literária, há aqui algo que a gente tem que pôr a claro. Eu vou-lhes ler o que é que, aqui logo a abrir, o responsável pela revista escreve sobre Vasco da Gama. Diz isto: Vasco da Gama